safadinha. Joga o popô, mulher não perde a linha. Vá no pipi, novinha safadinha. Joga o popô, mulher não perde a linha. Essa língua na André Mendes bem gostoso. Ai que novinha, tu bofina, tu bofina, tu bofina, tu bofina, tu boquete de favor. Não vem de boca no meu pau. Ela é bofina. Ela é bofina. Safadinha, joga o popô, mulher não perde a linha. Vá no pipi, novinha safadinha. Joga o popô, mulher não perde a linha. Essa língua na André Mendes bem gostoso. Ai que novinha, tu bofina, tu bofina, tu bofina, tu bofina, tu boquete de favor. Não vem de boca no meu pau. Ela é bofina. Ela é bofina. Ela é profissional.